A vergonha é algo que não pode fazer parte da nossa vida. Nós estudamos isso de uma forma tão tremenda lá no curso Veredas. Quanta artimanha de Satanás contra nós desde criança com a questão da vergonha. Somos coagidos por causa da vergonha. Somos dominados por causa da vergonha. Somos induzidos por causa de vergonha. E aí podemos ser alguém lá no meio da igreja, no meio da família, com problemas sérios. Mas, na verdade, o problema está dentro de nós por causa de vergonha. Por causa de vergonha, alguns não oram. Que vergonha eu vou... Mas ninguém está preocupado se a sua oração é assim ou assado. Você está diante do Senhor e falando com Ele, você vai se levantar, orar e falar: meu pai, eu não sei falar direito, mas olha, eu estou diante do Senhor porque eu já estou nesse caminho que é seu filho Jesus. Acabou. O obreiro, quando ele começa a passar pela prova, ele começa a deixar uma série de bobeirazinhas ou de coisas de complexo, de pensamento pessoal. Eu estava conversando com um irmão mais velho e ele estava falando assim: olha, uma coisa eu posso te dizer, a gente vai ficando mais velho, a gente não vai ficando nem aí para as coisas. A gente vai ficando mais velho, a gente não está muito aí, não fica... Você já passou por uma série de coisas, você já não está mais aí, se vão pensar, se não vão pensar, se é assim. E aí você não tem problema, se você veste essa calça, acabou, é essa calça mesmo. E eu você é mesmo, gente, eu estou aqui preocupado com algumas coisas, mas na verdade, e daí? E não é fruto de uma rebeldia, mas de uma experiência que leva. Eu não preciso me envergonhar por tantas coisas. A experiência, a prova, vai nos fazendo viver e chegar num lugar sem depender de nada e estar bem conosco mesmo. Em família, na igreja, muitos dos nossos problemas são fruto das nossas vergonhas. E quanto mais nós somos aprovados e vamos crescendo e amadurecendo, menos vergonha a gente tem. Não é um sujeito sem vergonha, na conotação negativa da palavra, mas é uma pessoa curada, que não tem do que se envergonhar. Eu não tenho do que me envergonhar. O sapato está assim, não tenho do que me envergonhar. Estava com um livro E aí um irmão, eu trouxe dos Estados Unidos um livro inteiro sobre a história do Billy Graham, e tem fotos dele no mundo inteiro. E aí tem uma foto dele lá com o Nixon. E aí o irmão olhou assim e falou assim: olha aqui o sapato do Nixon, estava furado. O sapato do presidente estava furado. Alguns vão morrer de vergonha. Como é que tirou minha foto desse jeito, meu Deus? E era assim comigo, olhava minhas fotos no início, falou assim: alguém tirou minha foto ministrando em algum lugar? Gente, que ridículo, e vergonha, meu Deus. Eu com a boca aberta, o bocão aberto. Ah, meu Deus, que vergonha. Não, me dá essa foto. Hoje, estou nem aí. Opa, qualquer coisa. Porque você vai vendo com a experiência que um mundo de coisas não são motivos para nós nos envergonharmos. Isso diz respeito a algumas curas, mas também tem o outro lado. Coisas que eu não faço e não posso fazer e tenho que vigiar para não fazer de tal forma que não venha me envergonhar delas lá na frente. Isso faz parte da aprovação. E Paulo completa o versículo dizendo que maneja bem a palavra da verdade. Essa última expressão, ela não vem em último lugar, ela vem em primeiro lugar. Porque para eu entrar numa prova, eu preciso ter estudado a matéria. É ou não é? Então eu preciso manejar bem a palavra de Deus para eu saber todas estas coisas. Então eu vou saber que naquele trecho do deserto tem um vale, tem uma curva perigosa, que quando acontece isso ou aquilo com o meu veículo, ou quando aparece tal tempestade no meio do deserto, eu devo proceder dessa e dessa forma. Está tudo escrito aqui na palavra do Senhor. E se eu manejo bem a palavra do Senhor, então eu enfrento o deserto bem, eu passo pela prova bem, e chego lá do outro lado, e o Senhor, aí sim, ele bate um carimbo, esse aqui foi aprovado nesse assunto, foi aprovado nessa trilha, filho, você está aprovado, não é porque você é bonitinho, não é porque você tem dons, mas é porque você estudou, entrou na prova e foi aprovado. E mais uma coisa, filho, você não teve vergonha, você não teve medo, você não teve dificuldade, você não ficou pensando nas coisas da carne, você não ficou pensando em nada que a tua própria alma gerava, você não tinha do que se envergonhar, você parou de tomar aquelas atitudes de vergonha, você mudou a sua vida. Filho, você está aprovado. Ponto. É o que o Senhor tem para nós. Paulo está ensinando isso a Timóteo e dizendo, filho, se não for dessa forma, você não vai desenvolver ministério para o Senhor coisa nenhuma. Você vai batalhar, batalhar, batalhar. Tenta daqui, tenta dali. Tenta que agora isso, agora aquilo. Agora você vai falar para a igreja que Deus te falou isso, que Deus te falou aquilo. Mas aí para no meio do caminho. Aí agora Deus falou isso. Aí para no meio do caminho. Quando for daqui 30 anos, você fala assim, não, agora Deus me falou. Agora eu estou tomando outro rumo. E daí, mas... Filho, eu quero que você tenha uma caminhada frutífera. No início do capítulo 2, ele diz, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, através de muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Versículo 4, nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Se você for por outro caminho, filho, você vai se embaraçar, você vai se enrolar no ministério, na vida ministerial, nas coisas do dia a dia, e não vai ser aprovado. Mas se você manejar bem a palavra, você vai entrar nas provas. Pode até ser que você entre com um certo medo, com um certo temor. Existe um medo que não é o medo espiritual, é o medo biológico que Deus colocou em nós. É aquele medo que quando chegamos lá do 15º andar, ai meu Deus, é necessário para a nossa atenção, porque senão a nossa mente não comandaria estímulos para o corpo, para a nossa autoproteção física. Existe um medo, irmão, que é natural quando um servo do Senhor vai diante do povo, diante da igreja, para ministrar alguma coisa, há um temor, um receio. Ele vai, mas aquilo tem que permanecer, porque senão a gente acaba, não está nem aí, faz de qualquer jeito. Tem um receio, poderíamos chamar de medo. Mas não é a palavra mais ideal, porque está sempre associada ao medo da alma ou medo do espírito. E isso não vem de Deus, mas aquele temor é necessário. Podemos até entrar no deserto. Meu Deus, como vai ser? Meu Senhor, eu não sei se eu dou conta. Mas vamos lá. Põe primeira, acelera e vamos embora. Porque estudamos, nos preparamos, estamos cheios do Espírito Santo. Ele vai nos guiar e nós vamos sair do outro lado aprovados. Por que que estamos começando no iníciozinho, dia 4 de fevereiro, a escola de discípulos? Porque eu e você precisamos estudar a palavra de Deus. Em assuntos, em questões muito específicas, a fim de manejarmos bem a palavra. A Dani estava conversando comigo esses dias, ela estava falando sobre as crianças. Ela disse, eu vou começar a trabalhar com alguns mais velhos para eles saberem encontrar os livros rapidamente, para eles saberem encontrar os textos bíblicos com facilidade. Ela viu dificuldade em alguns de achar onde está o livro tal, onde está o versículo tal. Há uma necessidade de nós manejarmos bem a palavra de Deus. Desde estas questões reais, concretas, físicas, de encontrar um livro, de saber aonde Deus fala acerca de tal coisa, de saber como estudar alguma coisa na palavra de Deus, como também de ser lembrado pelo Espírito Santo, lá no meio da prova, bem, aqui agora vai ser assim.